Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, 1 da tarde. Conosco Coca-Cola, abra a felicidade, você também, o verão Colombo, muito mais para você. E Nova Skin, um cervejão, se beber, não dirija. Como vão os queridos amigos do Pretinho nesta quarta-feira? Vão bem, Mr. P, tudo certo tudo aí? Tudo bem, tudo bacana, tudo certo. É. Porque ontem eu tava nessa madrugada, perdi o sono e tava ouvindo algumas... Bota o fonezinho, Potterzinho, bota. Tava ouvindo algumas fitas antigas, muito antigas, cassetes. Fita cassete. É, e aí ouvi lá alguns... Pijama Shows. Tá brincando. É, cara, e aí... Tem onde rodar a fita cassete? Tem um tape deck, um tape deckzinho, um gradiente, claro. Demais. E aí, cara, eu queria sugerir humildemente que nós mudássemos o teu nome para Master P. Porque, olha, cara, é muito tempo fazendo, né, cara? 12 anos, Mr. P. A tua voz era diferente, cara. Sim. Tua voz ainda era mais grave. Tava trocando a voz na época. Era impressionante. Ah, parabéns. Parabéns. Agora eu tô com a voz mais fina, né, porra? Só vivo no porão. Parabéns, Mr. P. Tudo bem, Mr. P? Tudo certo? Tudo bem. Tudo bom. E tu, Cajazinho, também? Tudo certo. Tudo certo. Cajazinho, não achei nenhuma fita ainda. Não? Talvez uns discos de acetato. Vou procurar melhor. E aí, Potter? Boa tarde, gente. Tudo bom? O Potter é gurizinho já da era MP3, né? Nunca usou um Discman, um Walkman. Eu sou um dos maiores trabalhadores do rádio. Trabalhei. Walkman com fita. Trabalhei. Eu sou o único. O único dessa mesa aqui que trabalhou em produção de rádio AM. AM, ou seja, trabalhar nas luzes do microfone, sabe? Brilhar. É, já fui estagiário. Isso aí é barbada. Eu quero ver trabalhar atrás dos microfones, atrás, buscar entrevistado. Trabalha melhor atrás, cara. Se ferrar, sabe? Eu não gosto quando você é bagaceiro assim, por aí. Tá bom, pode ser. E sabe que o Fetter falou isso aí esses dias? Eu tava lembrando de uma outra coisa, Fetter, que a primeira vez que eu entrei no ar aqui na Atlântida foi na móvel da Atlântida. Uhum. Na móvel da Atlântida, a primeira vez que eu entrei no ar foi com o Fetter no difícil, ar aqui. Né? E eu tava no estúdio, isso mesmo. O Fetter tava no estúdio e eu tava na móvel. E outra coisa que eu lembro sempre do Fetter é porque ele apresentava o Serventinho aqui. E quando sim, ele entrou de folga pra fazer o Serventinho, quem substituiu ele fui eu. Depois eu acabei ficando o oficial do Serventinho. O oficial do Serventinho. Ah, um programa que também, assim como tantos programas da Atlântida, desde lá dos anos, do final dos anos 70. Desde os tempos mais remotos, né? É, marcou a época na Atlântida, o Serventinho. Também teve o Billboard Rádios e Pistas. Sexta-feira, eu e Tadeu Malta aqui. Fizemos muitas coisas. Eu lembro vida do anúncio já. Do Billboard desse que saía na Zero Hora e é, tal. É verdade. Tinha até, não tinha outdoor? Não tinha outdoor. Então era eu que já era. Megalomania. Outdoor era a revista Billboard. Ah, sim. E tu também, Porazinho? Eu tô aí, velho. Novo momento do Homem Porã. Que beleza. E tu, Maurício Amaral, também? Tô bem também, muito bem. Maurício Amaral aplicado, hein, Maurício Amaral? Que beleza. E a estrela móvel deste Pretinho Básico é a primeira vez dela este ano aqui. Roda! E aí, tudo ótimo? Beleza! Feliz 2011 pra todo mundo! Tudo bem! Hoje é quarta-feira, dia 5 de janeiro! E amiguinhos, o que pode ser melhor? Eu preciso de uma única resposta. O que pode ser melhor pra nós do que o dia 5 de janeiro? Bom, o que pode ser melhor é que estamos no dia 5 de fevereiro. O dia 5 de fevereiro! Ah, isso sim! Mas tu não lembrou uma piada interna, uma piada interna. Planeta Atlântida, cara. Planeta Atlântida já na semana que vem. Isso é o melhor. É verdade, cara. Isso é o melhor. Planeta Atlântida, Santa Catarina. Estamos já vivendo. Bom, Floripa, Santa Catarina já respira Planeta Atlântida, né, cara? Estaremos a partir de segunda-feira que vem em Floripa para fazer o Aquece para o Planeta Atlântida, transmitindo do estúdio da Atlântida, aquele visual alucinante do Morro da Cruz, o estúdio da Atlântida lá de cima, e a gente vai fazer o Pretinho Básico de Escorama de lá, ou daqui de Floripa, para todo mundo ouvir e aquecer o Planeta 2011. Município de São Leopoldo vai intensificar fiscalização e multar desperdício de água tratada. Medições demonstram que o nível de água no Rio dos Sinos baixa a cada semana. para conter o desperdício está valendo o decreto municipal de uso racional da água, assinado em dezembro de 2010, que prevê multa aos consumidores flagrados lavando carros, calçadas ou regando flores com água tratada. Não dá, né? Não dá. Né? Não dá. Não, não dá. Não, por favor. Sabe que é uma faca de dois gumes, né? Água destratada para molhar a planta, por exemplo. Olha a torneira que a gente abre. Não, mas aí não dá, mas aí tu tem uma estiagem, por exemplo, tu não pode deixar tuas plantas morrerem ali, né, cara? Tá tendo estiagem, né? Tu não tem, não pode. Mas o problema é que um país, para ter racionamento de água, ele tem que ter uma infraestrutura já prevista, né, e já feita anteriormente, de ter essa forma de garantir a água da chuva, por exemplo. Só pode tratar a água que tu vai consumir. A água não é a mesma água, a água que tu usa no vaso, por exemplo, que é a água que tu vai tomar. Mas, é que aqui e não deveria ser. Aí o certo é que não fosse. Aquilo exatamente. O desperdício já começa no dia que inventaram o sistema desse jeito, né? O desperdício começa no poder público. Mas isso que a Rodaica falou é bem certo isso, porque não existe um planejamento para se fazer um racionamento. E isso está acontecendo em Bagé, cara. Está na capa da Zero Hora hoje. A burocracia prolonga a falta de água em Bagé. Projeto para a construção da quarta barragem no município soma 3 anos. Ou seja, não fizeram a barragem, não tem como fazer um racionamento viável, né? Tem assunto mais importante para tratar, o aumento do salário deles, enfim. Mas e aí como é que fica? Porque agora eu fico aqui me culpando, vocês estão falando aí de molhar as plantinhas. Não, realmente, eu fico aqui me culpando, cara. Toda noite, o meu hobby da noite, depois que eu faço as minhas tarefas noturnas. Eu faço as minhas tarefas noturnas. É molhar as plantinhas, Magnata. 1, 2, 3! Mas sabe o Alexandre também conversa com as plantas. Um, dois, três. Mais do que isso, eu já ressuscitei uma planta. Um, dois, três. Elas têm nome e ele já pegou a morte. Um, dois, três. Eu também converso com as plantas e tô molhando, sabe como é que eu tô molhando as plantinhas? Como, Paulo? Tô molhando com xixi, Magnata. Xixi, pô? Faço um xixizinho. Eu faço um xixizinho, sabe como é que é? Na minha avó, só tem um banheiro aí, são umas 70 pessoas, e aí todo mundo vai para as folhagens da avó. Nossa. Ah, mas aí é xixizinho, tudo e tá bem. Tudo vivo, as folhagens, ano e ano, todo mundo mija no Natal. Aí tu parou, né? A tua avó proibiu de fazer xixi nas plantas. Cara, eu dei uma geladeira para minha avó. Que bonito. Uma geladeira. Pô, eu fiz uma coisa bonita, eu comprei pela internet, não avisei ninguém, daqui a pouco chegou um entregador, tudo bem, dona Anaí? Já chegou a geladeira? Já chegou ontem. Oh, maravilha. E aí chegou a geladeira nova, a geladeira nova tava velha, cara. Tava velha, a luz alta. Era uma frigideira. E a avó assim, mas meu filho não precisa nem descongelar. Parece inclusive que ela tá morando dentro da geladeira agora, lá no Alegrete. Lá nesse calor. É livramento, pior ainda. Venda de veículos bate recorde pelo quarto ano consecutivo. Foram comercializados, amigos, mais de 5.400.000 veículos em 2010 no Brasil. Tá bom, né? Deu, parou, ninguém. Quem não tem carro agora não vai ter mais. Fechou todas as lojas de carro, tá ótimo. Enquanto a gente não construir estrada e não melhorar o transporte público, a gente não vai mais vender carro no Brasil, fechou? Apoiado. Aí a pessoa, pobre coitada, que trabalhou a vida inteira para conseguir comprar um carro, vai poder comprar um carro. Usado. Porque não tem. Usado. Usado já existe. Compra usado. Mas o usado só vai existir se o dono do usado comprar um novo. Mas todo carro tá na rua, eu fico imaginando aquele cara que foi pro Pinhal nesse final de semana e ficou ali na estrada, na RS-040, que são duas faixinhas, né? Uma para ir, uma para voltar. O cara pagou o carro o ano inteiro. Pô, eu tenho um carrinho agora, vou lá pro Pinhal. No final de semana e ficou 10 horas para ir pro final, mas acho que quase assim, uma hora. Não é culpa do consumidor, cara. O cara sonha. Tu nasce vendo teu pai comprou o carro, teu primeiro grande sonho da vida é ter um carro. Não adianta. A culpa não é de quem comprou tanto carro e foi pra Pinhal. A culpa é da estrada, que é a mesma desde 1960. Quando tinha 80% menos carro. E o meu primeiro sonho. São as mesmas estradas que meu pai andava de Brasília. É verdade, isso aí. Hoje eu vim pro Pinhal há 30 anos atrás. E o meu primeiro sonho era minha vizinha de casa lá do Pinhal, não era um carro. Eu ia falar exatamente a mesma coisa por ano. Meu primeiro sonho era minha vizinha. Meu primeiro sonho era o Forte Apache. Mas o segundo, inevitavelmente, era ser o carro para arrastar a vizinha. Não, Tá, foi. Ah. Ela, mais uma ela vez, saía com caras de carro. A gente tá era falando gasolina. Aqui é. Da falta de planejamento de investimento nas coisas. É verdade. Né? É verdade. E olha, assim, tem todos os problemas das manchetes que tu der hoje, o problema vai ser esse, a falta de planejamento. Então vamos a mais uma. Evidentemente, né? Eu doutor tenho. Meira, governador de Santa Catarina, o senhor Raimundo Colombo. Colombo? Disse que a SC-401 será duplicada até a próxima temporada de verão. O governador participou hoje de manhã do Bom Dia Santa Catarina e respondeu perguntas de telespectadores. Ressaltou ainda que entraves como a BR-470 e a BR-282 serão resolvidos durante o seu mandato. Ó, anota então para cobrar depois. Me levei do Raimundo Nonato. Quem? Colombo. Temperatura sobe e risco de temporais aumenta. Espera-se temperaturas em torno de 35 graus. Aliás, já vimos 35 graus nos termômetros de Porto Alegre. Sim, hoje. Meu agora carro hoje marcou 40 graus. Que é isso? Nossa, e as instabilidades nele, ocasionam chuva à tarde. Ah, não. Sim, o calor, o abafamento. Está muito quente. Está muito quente. E agora lembrei da Vanessa da Mata, que a gente precisa tomar um banho de chuva. Tomar um banho de chuva. É bom banho de chuva, não? É bom, Vanessa da Mata. Mas sabe o que me aconteceu? Não, Vanessa da Mata não é bom. Eu tenho que fazer um relato do que me aconteceu. Atenção, pessoal, na relato do... Foi na noite de Natal, na noite de Natal, que foi, pô, Natal sem álcool, né? Natal primeiro sem Natal álcool. Sem álcool, primeiro ano novo sem álcool. E aí, de repente... Não, não é o primeiro, né, Porã? Primeiro, desde os 11 anos de idade. Já mas, nos três, né? Já, não, nos cinco eu me lembro que eu tomei uma daquela champanhe docinha. O Porã já vomitou no colo da tia. Daí eu tô bem belo. Olha a minha roupa! Caiu uma chuvarada, né, cara? Caiu uma chuvarada, disse, eu vou subir com as crianças, né? Eu tava lá minha comadre, Tatiane, beijo, Tati, mora no Rio de Janeiro. Não tá ouvindo, tava em casa, né? E aí daqui a pouco eu abro a janela. Lá naquele sítio de lazer lá. Eu olho duas loucas de biquíni de noite lá. Era a minha excelentíssima esposa e a minha comadre. Eu disse, tá, eu quero a bebida, né, cara? Tomando banho de chuva. Resolveram que eu tomar um banho de chuva. Ah, coisa boa, os biquíni e foram pra rua. Porque tu não foi junto, cara. É, botou teu biquíni. Se tu tivesse bebido, tu já tava lá. Nossa, eu já tava pelado no condomínio. Ah, claro. Eu não ia nem esperar a chuva, tu ia trazer. Não tenha dúvida. Eu tava fazendo a dança da chuva antes pra tomar banho de chuva depois. Depois que o Porã parou de beber, o condomínio mudou o nome pra condomínio Porã. Que não é um exemplo a ser seguido. Pensa assim, Porã. Não te assusta com as coisas que tu tá vendo agora. Na realidade, elas não passaram a acontecer. Tu que passou a ver. Eu passei a enxergar. Isso é verdade, Pedro. Isso é verdade. 1h19, o Marcelo não tá conosco hoje, mas o Marcelino tá aí. Vamos dar uma banda pelo submundo da notícia, Marcelino. Dá uma voltinha curta pelo submundo hoje, uma voltinha de bike. É, uma voltinha de bike. Uma voltinha de bike. Coisa boa andar de bike, né, cara? É verdade, nesse sol, né, Pedro? Troque seu carro por uma bike. Faz muito bem subir a Correia Lima de bicicleta, né, Silveira? A Silveira, então é mais fácil. É verdade, subiu o Morro da Cruz e por quê? Porque não dá uma beleza. É verdade, Cid. Cid Moreira vai com a gente pra Floripa semana que vem, hein, Cid? Vai ser o nosso guarda-sol na praia. Vai ser a sombra. Guarda-sol. O totem, o Cid Moreira é um totem. Confirmou a minha ida? Confirmou. Dudu Gershman confirmou a tua ida, cara. É verdade. Confirmado. Manda um abraço pro Dudu Gershman aí, Cid. Um abraço, Dudu. Obrigado. Grande abraço pra você. Dudu, fala, Dudu. Vai pra Floripa também, cara. Não é você. Não é tua. Já vou estar na gamboa, né, cara? Papai. Mala. Policial pede demissão após ser pego! Ser pego fazendo sexo com amante no parque! É isso! No parque não! No parque, estava no parque, já estava com a amante, queria arriscar mais um pouquinho, foi pro parque! Impressionante como tem amante no mundo, né, cara? É no parque ninguém vai ver, vamos lá! No parque ninguém vai estar vendo! Amante! É verdade! Vai no script, vai ver. O ato ocorreu em parque na cidade de Tampa! Lá eles tiram a tampa. Onde é que é Tampa? Na Flórida. Tampa é outra cidade, não é Miami. Tampa. A gente falou ontem que é a mesma coisa. É verdade. Scott Guffey foi flagrado se divertindo com uma amante. Sabe onde é que ele tava? No banco de trás da viatura policial. Ah, que isso. Estava lá no banco de trás, a moça pediu liga a sirene. Liga a sirene. Liga o farol. Tá cacetete. Ela acendeu o farol e ele ligou a sirene, né, Mr. P? E baixou o cacetete nela. É verdade! E por hoje é só, Peter! Obrigado, Marcelo! Amassa, não, massa! Amanhã o Marcelo voltará com mais notícias do Mundo Cão. É só isso que você tem? Está fraco de notícias. É verdade, está fraco, só se fala do Ronaldinho Gaúcho. É Ronaldinho Gaúcho pra cá, Ronaldinho Gaúcho pra lá, vai pro Flamengo, vai pro Grêmio, vai pro Palmeiras. Se fala que o Assis é mercenário. Ah, já tá no Grêmio, Ronaldinho. Se fala de tudo, mas não se fala do Mundo Cão. Aliás, tem uma foto do Ronaldinho no nosso querido restaurante Taiko. Em Jurerê, do nosso querido Leandro Adegas. Eu sabia conhecer aquele lugar lá. Como assim? O que tá rindo? O que é, cara? Não se lembra? A gente passou uma noite maravilhosa lá no Taiko. Várias noites maravilhosas, inesquecíveis. Inesquecível. Repetiremos todas elas a partir de segunda-feira que vem até o final de janeiro, se Deus quiser. Pois é. Então tá. Muito bom. Vamos dar uma girada aí, Mr. P. Vamos irritar as mulheres? Vamos! Diga para ela que se ela guardasse o dinheirinho que gasta com esmalte, ia dar pra trocar de carro, de casa. R$2 Tem um idiota do marido que troca o carro pra ela, rapaz. Abra o armário dela, fica olhando aquele monte de creme e depois diga: tô tentando entender por que tu te ensopa com isso aqui e a tua pele tá sempre a mesma. Sempre linda. Durante uma... Tu tentando amenizar, não entendo, né? Durante uma discussão... Sabe o que eu descobri, Pi? Descobri, final de semana, dando uma olhada no armário. Meu Deus. O armário... O armarinho, né? Do banheiro. O armarinho do banheiro com um creminho escrito Melanie D. De dado. Melanie D. Né? Aí eu me lembrei, cara, tem uma Spice Girl chamada Melanie C. Será? Quem veio primeiro, será? O creme ou a Spice Girl? Não, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. É melanina, né? Pra pele, né? Tem a Melanie Green. Sim, a Melanie é a escurinha, não é? É vitamina D, a pele mais escura, né? Parece que é. É a manha. Só um pouquinho, como é que é, Maurício? A mais clarinha é a Nicole Scherzinger, aquela, não é? Não, ela é do Pusquetol. Ah, do Pusquetol. Mas ficou bem, ficou bem. Esse creme é um creme que se usa antes de dormir pra prevenir manchas ou pra amenizar a mancha de quem já tem o rosto manchado, entendeu? Melanina. Com vitamina D. Não é pra bronzear, digamos assim, a pele. Não, escurecer, é o contrário. É pra uniformizar o tom da pele. As mulheres, depois que têm filhos, às vezes com o sol ou com a pílula, elas têm alguma mancha na pele. Aquele creme, entendi. Então, atua durante a noite. Aí de manhã lava bem o rosto, tira o creme e já passa o outro. É o famoso anti-embarangol. Tu sabia disso, Maurício? Não. Também não. Acho que foi importante o esclarecimento. Foi importante, claro. A Melanie C nasceu em Liverpool no dia 12 de janeiro, 74, tá de aniversário na semana importante, que vem. Importante. É a negra maravilhosa. Ela é Melanie Jane Chisholm e ela era a mais velha de todas as espécies. É a negona ou não é a negona? E aí tá abrindo aqui. Essa mulher, essa Spice aí, vocês lembram que no ano passado, retrasado, elas voltaram, né? Gravaram isso. Não. Ela é esportista. Dois meses antes delas voltarem, vazaram umas fotos dessa mulher na internet e ela tava muito gorda, mas gorda, sabe a sério? Mulher quando dá uma embarangada, ao engorda? Contrário da Mr. E aí dois meses depois relançaram a banda e ela tava seca, milagrosamente seca. Era esportista, precisava usar abrigos Adidas. E essas mulheres ricas e famosas, elas sempre conseguem emagrecer. É dinheiro, rápido, né? Dinheiro emagrece. Dinheiro compra quase. Mas duas coisas emagrecem rápido: muito dinheiro e pouco dinheiro. Pouco dinheiro, é verdade. Médio dinheiro não emagrece. Não adianta. Mas tem que ser ou muito pouco. Quase zero. É isso aí. E aí, Pique, mas tem aí? Vai pra irritar as minhas. Durante uma discussão, fico olhando pra ela. Deixa ela falar. Fico olhando, apavorado pra ela. No que ela dá uma interrompida, pergunta: tu sabe se o Ronaldinho vai pro Grêmio? Pro Grêmio? Isso é muito triste. Imagina a cena. Entra no carro dela e diz: olha, se teu carro virou armário, devolve a minha parte do roupeiro, por favor. Chega numa loja de roupa, vai lá e pega uma calça 36, olha pra ela e diz: lembra? Ai, finalmente. Bah, essa é a mais cruel. Essa é a pior. Lembra quando tu usava? E o pior é fazer uma dessas sem querer, né? Pegar uma 36, ó, eu acho que serve. E ela sabe que tá usando uns 42, 44 lá. Sabe que o Mark Zuckerberg, o cara que criou o Facebook, no dia que ele teve, no princípio das ideias do Facebook, ele brigou com uma namorada no bar. E aí ele pegou e falou no blog dele pra Universidade de Harvard lá que a guria usava um sutiã que aumentava, não sei, espalhou pra toda coisa. Pra todos os amigos, ele e tudo mais, o blog. E aí mentiu isso pra mulher. E a mulher nunca mais quis ver a cara dele. Sim, é. E foi o grande combustível pra criar o Facebook. Imagina só. Que coisa. Atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. E finalmente, pra irritar mais ainda a sua mulher, compre flores. Flores lindas, vermelhas. Chegue em casa com este buquê. E quando ela olhar pra você, diga: tu não acha que a mãe vai gostar? Ai, ai. Dauana Matos. Mas pra que fazer Dauana isso? A Dauana não sabe. Porque o homem vive pra irritar a mulher, praticamente, né? Não, não é o contrário. Dificilmente tem outra atividade. Não, não, a gente paga as contas também, Rodaica. A gente paga as contas. Não, é o contrário. É uma forma de se redimir, né? Irrita daí você se redime como? Sendo como a gente é. Pelo amor de Deus. E vocês, pelo jeito, adoram, né? Porque estão sempre correndo atrás de mulher. É verdade, vocês aí. É? Eu não. Vocês todos. Né? Vocês todos, homens. Vocês todos que estão ouvindo. Heterossexuais, obviamente. Vai lá, vocês viram Unidos da Tijuca? A quadra nova da Unidos da Tijuca tem um banheiro para heterossexuais masculinos. Tem heterossexuais femininos e agora um banheiro para gays. E aí tá uma discussão lá, cara. Ah, então vai lotar. As entidades. Carnavalescas. Não, as entidades gays. Eu não sei exatamente o nome, assim. Sim. E para simpatizantes não gostaram. Qual foi não a opinião do grupo gay da Bahia? Não gostou. O grupo gay da Bahia. Da Bahia não gostou. Para imperadores ali botar, né? O grupo gay da Bahia ainda não se manifestou. Tá bom, olha só. Vamos ver aí. Eu vou continuar irritando as mulheres. Oba! Olha! Começou? Eu comecei à meia-noite de ontem já. Meia-noite de ontem já comecei a irritar a mulher. Não vou chegar. Aí um cara diz pro outro numa mesa de bar: putz, perdi o controle do carro. Bah. Mas aí, bateu? Não, minha mulher aprendeu a dirigir. Homens! Homens! Homens! Eu vou contar uma piada. Piada do papel! Apoio! Xarope Promoxil! Manda sua tosse pra bem longe! Ontem entrou a lua nova. É que a gente vai fazer a contagem esse ano, né? Lua nova entrou ontem, ontem da noite. Sim, lua cheia fica doida. E aí num hotel a loira gostosa entra no elevador resmungando. E aí o assessorista pergunta: a senhorita vai para qual andar? Qualquer um, agora que eu errei o prédio mesmo. Mais uma aqui. Mais um. Eu te admiro pela coragem. Ouvir, mais uma piada. Sempre te admirei pela coragem. E aí o japonês voltou pra Tóquio depois de passar as férias na Europa. E aí um outro japonês, amigo do aquele japonês, pergunta para o japonês: então, como foram as férias? E aí o outro japonês... Meio da Alessandra esse japonês aí também. É, bem da Alessandra. Não sei, ainda não baixei as fotos. Japonês é uma piada moderna. Foto, né? Quer mais uma? Só pra completar? Não, tá bom. Mais um. Eu faço o que o povo quer. O povo quer mais um e eu vou ler mais um. Não vai ter o que fazer no segundo bloco. E aí chovia bastante quando o bêbado saiu da boate. Na porta da boate estava aquele senhor de ar solene, vestindo uma bela farda cheia de penduricalhos dourados. Aí o bêbado chegou, olhou pro cara e falou assim: me chama um táxi aí, por favor. E aí o cara: me respeite, senhor, eu sou um almirante. E aí o bêbado: tá bem. Então me chama submarino, meu. Boa, foi boa. Essa foi boa. Agora deu. Vai daí, Rodaquinha. Chega. A Gilda Rosso CBN. Ô, Gilda! Oi! Ela é de Turvo, Santa Catarina. Adora o programa. Tá mandando uma lista apontando os benefícios da mulher ser solteira. Peraí, só um pouquinho, só um parêntese rápido. Dois parênteses, um abrindo e outro fechando. Quem não conhece, não lembra da placa clássica da BR-101. É verdade. Turvo. Ermo e sombrio. É o triângulo das bermudas. Que trio. É, a Gilda mora em Turvo. Bom, ela aponta então os benefícios da mulher que resolveu ser solteira, até pra não aturar as piadinhas masculinas, né? O comportamento dos homens e tal. Uma mulher solteira, ela pode gastar o salto no shopping até cansar. É verdade. Ela pode chamar o controle remoto de seu. descobrir o que gosta na cama, poder adiar a depilação. Ela pode se dar 2, 3, 4, 5 presentes num dia. Não precisa agradar a sogra. Ela é a sua própria prioridade. Produzir e gastar sem culpa. Provar vários tipos de beijos. Demorar horas na produção pra antes quem? Da balada. Vai produzir pra quem? Para as outras mulheres. Os beijos que ela quer experimentar. Eu gostei desse vários tipos de beijos, claro, né? Claro, e pra isso ela se produz quanto tempo ela quiser. Depois que uma mulher casa, né? Parece que esquece isso aí. Que é beijo? Que é isso, Borã? Beijo. Agora beijo? Que é beijo? Beijo na boca? Beijo na boca! O cara dava quando era namorado. O cara era namorado, dava beijo de língua. E não tinha pressa, né? Não tinha pressa. Não. Olha! Não, para que tem gente olhando. Não rolava aqueles beijos assim, que era o beijo, os dois lábios fechados e o ar saindo pelo nariz. Sim! Sabe? É uma loucura! Que é uma sonora maravilhosa. Sonora é beijo. Bom, beijos. Meu Deus! Talvez é um suplício! Mas olha... Fica a dica do Porã, repete a dica, Porã. Depois que casa, a mulher essa parece que não gosta mais de dar beijo. Não, esquece como é que é beijar, né? É. Não beija mais, não beija. As mulheres podem mandar uma lista do que acontece com os homens depois que eles casam. E agora, o que vocês vão falar agora? Não, inclusive, Rodaica, entre estas, que o homem depois que tá mais adiante na relação... Ele não consegue mais só beijar. Não fala muita bobagem, tá? Eu só digo pra você que comigo Poder continua... acaba de me dar R$50 pra eu parar de falar bobagem. Obrigada, Poder. Ganhou. Comigo continua na base do beijo, na base do amor, né? Comigo é na base do beijo. Comigo é na base do amor. Tá bem. Quem mais tem aí, Rodequinha? A mulher solteira... Mas já disse o Lulu Santos, eu não sei viver sem ter carinho. Um, dois, três. Por isso tem as plantas, né? Bruno Santos que é A mulher solteira, ela pode exibir as suas conquistas amorosas. Como os homens fazem, né, Porã? Tipo... Eu não faço. Não. Eu tô falando dos homens, não tô falando tu. Os homens. Porã é sempre muito agressivo. O homem, quando pega uma gatinha nova na balada, não chega e diz pra todo mundo... Olha a gatinha da balada! Olha lá, velha, tô pegando, velha! Então, a mulher solteira pode fazer isso, entendeu? A mulher solteira, ela pode dançar muito, pode paquerar à vontade, pode fazer 1 milhão de amigos, sair a qualquer hora da noite. Olha, não sei te dizer, Porã. Eu chego tá chorando. Me deu aqui um troço, me deu um quartinho pra tirar, Porã. Tem um quartinho pra tirar em casa. Que louco, cara. Deixa o cara ter saudade, cara. Vou pro intervalo. Deixa o cara ter saudade, meu. Qual é o problema de ter saudade da vida de solteiro? Né? Qual é o problema? Isso aí foi tu que interpretou, eu não falei isso. Ferrou continuando, Rodaquinha, continuando. Olha. Diga. A mulher solteira... A Rodaca vai desanimando. Vai. No meio. Ela pode seguir somente a sua vontade. Olha, eu diria que da lista inteira é a principal. Ela pode ficar à toa. Pode Rodaca. Aceitar todos os convites. Como se casar da mulher também não seguisse o seu vontade. Como se mudar. Não, agora eu vou seguir a vontade do meu marido. Não é assim que funciona. Óbvio que não é. Armar uma viagem de última hora. Ela pode fofocar o que quiser no trabalho, papear com as amigas até perder a noção do tempo, produzir-se para matar, comprar alguma coisa nova, caríssima e sem culpa. Ela pode morar sozinha, garantir que não é traída, contar com múltiplas fontes de elogios, curtir o colo da família, explorar o mundo, comer tudo que quiser. E um privilégio extra, não ter que inventar uma desculpa se não quiser transar aquela noite. E o que ela vai fazer depois do... Tem que ser bem empregada pra gastar dinheiro, pra tudo mais. Ela tem que estar bem na vida, essa mulher. Mas a mulher solteira, ela tem mais tempo até pra trabalhar. Tá, depois de 60 anos, ela vai fazer o quê, Rodaica? Ela vai viajar o mundo, vai nas reuniões com aquelas dançantes de terceira idade. Reunião Lions. Na realidade, o nome dessa lista não é... Todo mundo quer alguém pra Não é a vida de mulher solteira, é vida de Barbie. É. É bonequinho. Isso aí é dos seus 25, é uma beleza. É. Não, mas é que não tem idade. Isso aqui é o que a mulher solteira pode fazer quando ela tá solteira. Não quer dizer que depois de fazer tudo isso durante 5 anos, ela casa daí. Vai como o programa hoje tá guerra dos sexos, assim, né? Super. Eu me lembrei do nosso amigo Geraldinho ontem à noite que falou: ah, a mulher tá na praia, vai ficar lá até o dia 28 de fevereiro. Eu vi aquela tua. Isso que é vida. Tweet. Né? Aí o Geraldinho tuita, o Geraldinho me fala o seguinte: que eu tive que tuitar, né? Não, óbvio. Foi, aí várias pessoas pensaram que fosse eu. Aí eu mostrei pra Andressa e ela disse: pá, deve ser o Geraldo. É o Geraldo. Geraldo disse assim: cara, minha mulher tá na praia até dia 28 de fevereiro. Você sabe o que eu vou fazer agora? Isso era 10h30 da noite, depois do futebol. O que tu vai fazer agora, Geraldo? Vou pra casa ver Grêmio e Portuguesa de 96. De 96. Ah, cara. E pior é o seguinte, ele sofre, porque vai que o Grêmio não desempata. Eu só quero entender uma coisa. Não, né, Marcos? Por que a mulher tem que estar na praia pra ele ver esse jogo? Só pra entender. Porque se o cara chega em casa às 11h30 da noite, liga a TV pra ver o VT de um jogo de 96, a mulher vai começar: ai, não acredito que tu vai ver o VT. Não, só eu faço isso? Não, eu não vou ver VT de Grêmio pessoal, Portuguesa. Vamos pro intervalo, vamos pro intervalo. Vendo Ford Ka 2004 preto completo. O meu é completo, mas tem alguns detalhes pra arrumar na lataria. Então eu quero 19 mil. Motivo da venda: a família tá aumentando e precisa de um carro maior. É verdade, o Ford Ka é bem apertadinho, como diz o nome. Interessados podem entrar em contato nesse e-mail: Cris Teixeira Cris@hotmail.com. Certo? 19 mil tá pedindo um carro. Quanto? Qual é o ano? 2004, modelo 2005. Ui. É completo. Ah, completão, parceiro. Completão. Boa sorte. Cris Teixeira Cris está vendendo seu Ford Ka, então. CrisTeixeiraCris@hotmail.com. Vendo JK no centro de Porto Alegre. Apartamento totalmente reformado no 7º andar, prédio com 2 elevadores. Mando foto. Opa, contatos vou querer com as fotos. VendoJKG@gmail.com. Como é que é? Tá vendendo teu JK, KG? Não, deve ser o Ricardo, né, que tá vendendo. É vendo JKG. Esse é o Ricardo Gomes. Gomes, é o G do... Estão vendendo o KG, como é que é? VendoJKG@gmail.com. Show do intervalo, aí. Voltamos em seguida com vamos o Motivo faturar. Básico. Não, cara, não dá, hoje não vai dar. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela grande rede Atlântida em todo o sul do Brasil. Não dá nada nesse horário a não ser o Pretinho Básico, rapaz. Muito obrigado pela sua audiência. Saiba que nós somos o programa de rádio mais ouvido neste horário no AM e no FM. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Isso é motivo de orgulho. Muito obrigado pela sua audiência. Verão Colombo, muito mais pra você. Coca-Cola, abra a felicidade. Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija, doutor Alceu. Exatamente. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. E aí, doutor Alceu, Ronaldinho já chegou no Grêmio, doutor Alceu? Ainda não, mas disse que vestiria a camisa do Grêmio até ganhando menos. Olha que beleza, hein? Teve aí uma reunião até as 3 da manhã com as FIS, com o presidente, com o vice-presidente. Doutor Meira tava lá, doutor Meira? Evidentemente que não, né? Mas não tem nada decidido ainda, doutor Doutor Alceu, eu vou ser obrigado a dizer. Por favor, né, não é o meu time e tal, mas aqui fazendo um trabalho jornalístico, já está assinado este contrato. Já há. KG, tu não concorda comigo, tu não sabe disso, que já está. Cara, KG é da diretoria. Está fechada esta questão. Ronaldinho é do Grêmio. Tá acertado. Vai jogar pelo Grêmio em 2011. É a impressão que a gente tem, mas eu não sei nada disso. Inclusive, já o Davi Coimbra publicou isso. Posso ler vários tweets aqui rapidamente? Ele acabou de fechar com o Flamengo. O que é, Ronaldinho? Rádio Globo já disse que ele fechou com o Flamengo, não dá. Rádio Globo disse que ele tá fechado com o Flamengo. O Estadão disse que ele tá fechado com o Flamengo. Até o Corinthians deu hoje de manhã no jornal. Eduardo Gabardo, Grêmio acerta com o Ronaldinho, definição. Aqui não tem ainda. Não, anunciação amanhã. Amanhã. Tá, mas vamos passar a informação que vem da pessoa responsável pela negociação no Grêmio, que é o Antônio Vicente Martins, que deu entrevista de novo na Rádio Gaúcha 20 minutos atrás, dizendo que ficaram até as 3 horas. Ele falou ao vivo na Rádio Gaúcha, dizendo que junto com os advogados das duas partes ficaram até as 3 horas da manhã encaminhando o contrato, por ser um contrato extremamente delicado. Não dá para fazer simplesmente de uma hora para outra em 10 minutos assinar e acabou. Tipo, assina então, aqui, cara, velho. Encaminharam o contrato, tá em andamento todo o processo. A partir de agora. Estão datilografando o contrato. A partir de agora, 3 da tarde, isso, aproximadamente, vão se reunir de novo num local que não é o Estádio Olímpico, para dar continuidade a todo esse processo. E é isso que tem que ser. Cara, que novela, acha que falta ontem, que faz um jogo de e futebol. E ontem eu tuitei. Que não tem o que falar nas páginas esportivas, aí fico enchendo o saco essa novela do Ronaldinho. E ontem eu tuitei. Dele, e ontem eu tuitei uma foto do Assis num almoço com o Mr. P. Sim. Também o Mr. P tá querendo o Ronaldinho também. Vocês estavam negociando. Só para encerrar o assunto e a gente poder dar sequência no programa, Pedro. Isso, e essa coisa de estarem dizendo no Rio de Janeiro que já está tudo certo, foi a resposta que ele deu também e é válida. É impossível um negócio desse tipo ser fechado sem que as pessoas estejam pessoalmente para a formatação do contrato. Então, por estarem aqui os representantes com ele, como ficaram até as 3 da madrugada, não tem como lá estar sendo dito que foi assinado o contrato. Muito bem, esclarecido. E por isso ele não fala ainda que está contratado, porque ainda não foi assinado em lugar algum. Só uma frase aqui do Lucianinho Périco agora no Twitter. Se o Ronaldinho Gaúcho quer jogar bola em 2011, não tem que assinar o contrato, tem que começar a treinar. Aí. Mas vocês sabem que para o Ronaldinho jogar em qualquer lugar que seja, tudo isso depende também do Assis, né? E temos aqui mais Assis Facts para este programa maravilhoso que estamos fazendo nessa quarta-feira. Nos tempos de escola, Assis abandonou seu melhor amigo para se juntar ao seu pior inimigo por 2 balas e 1 pirulito. Assis, quando vai no mercado, cobra o troco de 1 centavo toda vez. Me dá o meu 1 centavo. O Assis está nos ouvindo, viu? O mundo capitalista se divide em AA e DA. Antes do Assis e depois do Assis. Assis late no quintal para economizar cachorro. O brinquedo preferido do Assis quando criança era o Banco Imobiliário. Então tá, né? Era isso. Boa, Assis, obrigado, Forazinho. Vamos dar uma rodada. Vai tu aí, Rodaquinha. Aproveitar tua presença magnânima. Após fazer o parto do 12º filho, nossa, de uma mulher, nossa senhora, o médico diz: como eu já disse das outras vezes, dona Maria, fala pro seu Joaquim colocar um preservativo no órgão toda vez que vocês forem pra cama. Mas ele já tem feito isso, doutore. Maria faz uma pausa e depois continua meio envergonhada. É que nós não temos órgão em casa, mas se o senhor for lá em casa, doutore, vai ver que o piano já tá cheio de preservativo. Tadinha, dona Maria. Tadinho. E aí, Potter, vai aí. Sinais de que você é brasileiro. Você usa perfume barato daqueles que imitam ou tentam imitar perfume francês. Contratipo. Você parcela tênis de marca no cartão de crédito. Você paga a conta do McDonald's no cartão de crédito. Pá. Você paga o valor mínimo da fatura do cartão de crédito. Pá, você é coisa brasileiro. E você passa mais tempo no SPC do que com o crédito. Fora em dia. Do SPC. Pô, deixa eu mandar um abraço, cara, um abraço pra galera da World Tênis lá do Barra Shopping Sul. Trocou de tênis, tá? Porque eu estive lá e tô sempre ouvindo o programa e ontem eu fiz isso mesmo. Comprei tênis de marca no cartão de crédito. Eu passei vergonha uma vez no exterior, cara. Eu fui pedir pra parcelar no cartão de crédito e a moça não me entendi. Como assim? O que o senhor quer fazer? Digo, parcelar, eu quero pagar em 3 vezes. Pedalation, né? Não existe. Não existe parcelar no cartão de crédito. Ou tu compra à vista. Esses dias eu também passei vergonha, eu quis parcelar no débito. Falei, não, faz 3 vezes no débito. Esses dias eu passei vergonha porque não tinha fundo, né? Eu não tinha limite. Recusada a transação. E o cartão tá me deixando nervoso. Eu não uso. Mas tu chega no postinho. Mas minha mulher usa. Não, tu chega no postinho. Eu não uso, mas todo dia 8 eu pago uma fatura desse tamanho. Enorme. Mas todo lugar que tu vai, cara, tem alguém na tua frente e tu fica esperando no mínimo 5 minutos, porque a maquininha, só um pouquinho, espera, e a pessoa vem passar no balcão. Né? É débito, crédito e tal. Aí lá depois de passados 5, 10 minutos, o senhor passa aqui enquanto a gente tá esperando. Pá, os cartões estão fazendo fila. E tem um detalhe também, né? As pessoas de mais idade, de idade mais avantajada, que usam aí cartão e senha e tudo mais. Esses dias eu parei também atrás de uma senhora no super. Fui no super comprar um pacote de pilha rápido. E aí a senhora na minha frente, no caixa rápido, deu o cartão e a caixa perguntou: é débito ou crédito, senhora? É débito ou crédito, senhora? Ai, tadinha. Tinha uma velha na frente que só com uma água e a velha não errava assim, velha, eu vou pagar pra ti essa água. Aí botei nas minhas contas a água da velha, paguei pra velha, a velha foi embora. E aí quando tu... Cinco minutos ali. É estratégia da velha, a velha sempre faz isso. E aí quando menos esperava, velha, chegou a geladeira na casa da velha. Olha que beleza. A velha vê o pote no mercado e vai pra lá. E aí, a vó tá sem entender ainda a compra da geladeira. Não existe agora. Não. Como assim, chegou uma geladeira? Um caminhão aqui na frente. Ela não saiu de casa, não foi na loja. Ela ganhou no cardê do baú. Mais ou menos isso. Aí é prêmio do Silvio. É, isso aí. Vai, Cajezinho. O cara bebeu além da conta, ia voltando pra casa, no cavalo, tranquilo, bem devagarinho. E sabe que bebum no cavalo vai indo pros lados, né? Vai caindo pro lado devagarinho e tal. E tinha um precipício do lado, e o cara caiu no precipício, milagrosamente sobreviveu, pendurado num galho de árvore a 500 metros de altura. Borracheira braba. Pouco depois chegou um cavaleiro com máscara preta, capa preta, roupa preta, montado num cavalo preto. O cavaleiro retirou o acidentado da árvore, salvando da morte certa. Em seguida, o cavaleiro pegou a espada e desenhou com grande precisão a letra Z na barriga do Pedro. Que beleza. Perguntou então o cavaleiro: sabes quem eu sou? Ele olhou pra barriga, vê a letra Z desenhada e responde: o super-homem. Super-homem. Que boa essa, Gilena, muito boa mesmo. E aí, Pi? Se na primeira meia hora falamos da irritação que se pode provocar nas mulheres, agora vamos provar como é difícil ser homem. É muito difícil, cara. É difícil. Olha aqui, ó. Seu homem tem que resolver os problemas do computador. Isso aí só o homem resolve. Só o homem resolve. Ah, é. Tem que reparar. Tu sempre chama o homem do computador, não a mulher. Não, não. Lá em casa chama o cara da TI lá. Não, mas é isso aí. Lá em casa você sempre chama o homem pra arrumar o computador lá. E pra pegar. Às vezes eu nem preciso chamar, o homem já tá lá, cara. Impressionante. Tem que estar reparando a roupa nova da mulher. Roupa nova. Nunca vem, nunca tem sabe. Tem que reparar aquela tanta roupa, que como é que o cara vai saber qual é que é a nova? Sempre diz que é nova. Sim, tem que reparar que trocou o perfume, ela, entendeu? Sim, ela. Sim, ah, sim. Trocou o perfume, mulher. Tem que elogiar o cabelo novo dela. Desconfie de mulher que usa mais de um perfume. Opa. É, cortou o cabelo, tem que elogiar. Bom, ficou bonito o cabelo. Quer falar alguma coisa pra tem mim? Tem que reparar sempre, em relação ao cabelo, que ela trocou a tintura do cabelo de louro natural pra louro bege. Louro bege. Jamais. Se insinue, dá uma olhada, ou quem sabe, falar algo sobre celulite. Jamais. Não. E desvia o olhar sempre, o homem tem que desviar o olhar quando chega uma mulher com aquele degotão. Ah, é muito difícil, cara. Que se debruçou por gosto, lá no umbigo, degote, botou os melão, os senhores pra fora. Melão! Isso, e aí tem que disfarçar, fazer de conta. Ah, mas que não olhou, é uma questão de respeito, né, Pia? É uma questão de respeito. Mesmo. Portanto, vejam como é difícil ser homem. Quem mandou a lista foi o Thiago Kille, de Novo Hamburgo, que mandou um pode ficar tranquilo, Lele e Calheiros. Olha que beleza. Esse rádio do Chuí vai funcionar. Ué. Encontrei os dois passando férias na fronteira do sul do estado. É, e caso eles não lembrem, eu sou aquele cara que falou pro Lele onde ele poderia achar a camiseta do Uruguai. Desejo a todos um feliz ano novo. Thiago Kille. Lele e Calheiros estão namorando. Como pode um homem que vive 365 dias do lado da mulher, se casado ou namorado for, não enxergar, não ver que a mulher cortou o cabelo? Olha, eu enxerguei que a minha mulher cortou o cabelo. Ou mudou a cor do cabelo. Ou mudou, ou tá com uma roupa diferente, ou um esmalte. Como pode essa criatura não enxergar isso na esposa que anota, agora na estagiária o cara aí da mesma refiro. Forma, não, da aí mesma forma, refiro, Rodaquinha, padre. Que tu não tu, eu tô usando tu pra simbolizar as mulheres, tá? Eu não tô falando de ti, que tu repara exato, bem essas coisas. Exato, eu reparo, eu quero saber qual é o tom que tu botou no cabelo, aquela coisa. Por exemplo, mulher não repara isso. Quando o cara pinta as rodas do carro. É isso aí. O cara troca as rodas do carro, a mulher nem mas é cabola. Não, porque a mulher não deita na cama com o carro. O cara chega todo exibido com as rodas novas. Ela não acorda de manhã casa. E tem o carro no quarto. É muito diferente. A gente tá falando da pessoa, do amor, certo. Trouxe o nosso não carro. Tem a foto do carro no quarto? Não. Tô falando amor, trouxe caso. O nosso carro para dormir com a gente hoje. Nossa, não, amor, que linda roda. Tem que reparar na mulher, se algo. Se não reparar na tua mulher, alguém vai reparar. Alguém repara. Na verdade, mesmo se tu estiver reparando... Mais que a tua mulher seja uma chata, seja uma xarope... Tá falando pra rodar? Nossa. Não. Tu tá sendo redundante, cara. Não. Não tô falando pra rodar. Cara, sempre vão reparar tua mulher. Mesmo sempre. Tu reparando. Até porque a sua sempre. Mulher... Alô, amigo. A sua mulher que você não repara pode ser a estagiária de um outro homem. Olha, eu vou ter que falar. Eu vou ter que falar. Acontece, Rodaica. Vai ter que ter agora frases da Rodaica no Twitter. É, boa. Né? Que depois de 10 anos, tu já ouviu tantas vezes que teu marido te elogiou que tu não dá mais bola pro elogio dele. Aí chega um outro na rua e fala uma vez e tu. Mr. P! É, a verdade tem que ser dita nesse programa. Muito bem, Mr. P. O homem com o tempo vai deixando de elogiar e não dá mais muita bola. Ouvir. Não. Vai deixando de achar importante o que o cara tá dizendo. É isso aí. Boa! Aí deixa eu contar só uma pra amenizar e a gente acabar com esse programa clássico de guerra dos sexos hoje. Foi ridículo, foi infantil. Eu queria dar os parabéns antes. Foi infantil como toda discussão infundada. Parabéns a Fetter, Mr. P, KG, Maurício Amaral e Porã pelo casamentos de vocês. Obrigado, Potter. Obrigado, um dia Potter. Tu vai chegar lá. Por enquanto, tu continua dando geladeira pra tua avó. É. Por enquanto, a geladeira é pra avó. Um dia tu vai comprar uma pra ti. Livre. O primo do Josias... Sou livre. Freedom. O primo do Josias veio pra cidade grande e se instalou num edifício. Um edifício de apartamentos, um edifício com um elevador e tal. Dias depois, veio Josias visitar o primo. Chegou na portaria do prédio e falou... Pois não, boa tarde, quero falar com o Aristide. O Aristide. Sim, qual é o apartamento dele? O Aristide é meu amigo, rapaz. Esse amigo dele é meu primo, filho do meu tio. Sim, meu senhor, mas eu preciso saber qual é o apartamento dele. Mas é meu amigo, meu primo, meu sangue do meu sangue. O senhor tem que saber o andar dele. O andar dele ficou meio puxando a perna direita depois que foi atropelado. Conheceu agora o Aristide? Ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência pelo Pretinho. Viemos com o Verão Colombo, muito mais pra você. Coca-Cola, abra felicidade, nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Voltaremos às 18 horas. Vem aí o Geiso com Pinto Pequeno. Geiso com Pinto Pequeno? Opa!